Bom, amigos, vamos voltando agora então para o quarto e último bloco do podcast. Agora vai ser o bloco de perguntas. E depois também vou fazer minhas apostas para o final de semana. Final de semana que vai ser bem diversificado aí. Vamos ter 4 corridas, 3 em New Hampshire e 1 no Kentucky. Daqui a pouco eu explico um pouquinho melhor sobre isso. Bom, no final de semana, esse final de semana agora, para essa semana agora, não tivemos nenhuma pergunta no Big One Brasil, que o Guilherme Goel Martin, ele costumava postar suas perguntas lá no Big One Brasil. Nessa semana ele acabou postando aqui no Loucos por NASCAR. E só reforçando aqui também, pessoal, no NASCAR Home Tracks também não teve nenhuma pergunta, só aqui no Loucos por NASCAR aqui, onde o nosso amigo Ricardo Figueiredo toma conta do grupo aqui. Bom, então vamos então à primeira pergunta, né? O Guilherme Gormartin começa assim: bom, já sabíamos que a Penske ia vir forte. Logan ainda conseguiu pescar um top 5 importante, já falei sobre isso com certeza, mas o Brad agora tira o pé, ou tem mais alguma coisa ainda? Bom, como eu sempre falei, o piloto ele tem os seus interesses contratuais, e realmente agora ele vai tirar o pé, ele vai querer vencer, porque esse é o Brad Keselowski, o Brad Keselowski aceita tudo, menos perder. Então eu creio que ele realmente não vai tirar o pé e vai almejar mais vitórias aí, o Keselowski, tanto agora até no próximo corte, como nos outros cortes, até o final do ano aí, o Brad Keselowski. A outra pergunta dele é assim: a Rush é deprimente ver esses carros andar na pista. Se não fosse o motor do Almirola, apostaria no Biffle Edwards fora na primeira fase. Alguma chance da Rush recuperar alguma coisa ainda com o 99? Sim, o 99 ainda não morreu. O 99 pode ser campeão. Não está nada tão difícil para ele, nada tão complicado, já que tivemos apenas a primeira corrida, mas claro que ele precisa ser regular agora nas últimas duas, em New Hampshire e Dover, para ele tentar ir pelo menos para Kansas para começar tudo de novo e ver o que ele consegue fazer. As coisas ficaram, não difíceis, mas um pouco complicadas ali para a Roush ali. A Roush que faz tempo, muito tempo, que não consegue colocar um carro, vamos colocar assim, um carro decente na pista, um carro realmente vencedor. Bom, outra pergunta aqui, né, que até não é nem pergunta, mas o Ricardo Figueiredo faz sugestão da pauta, que vocês certamente já até anotaram. Quem vai substituir o Ambrose na RPM? Bom, temos dois nomes: David Reagan, que poderia sair da front row, e temos também o Sam Hunt Jr., que procura um carro aí, o Sam Hunt Jr., mas ambos precisam levar patrocínio, já que os patrocínios saíram da RPM, né? A DeWalt e a Stanley foram para a Gibbs. Fora esses nomes aí, pessoal, do David Reagan e o Sam Hunt Jr., que já se especula, né? Eu colocaria também aí um outro piloto vindo da... um piloto mais novo vindo da National Wide Series aí. Eu apostaria, quem sabe, talvez, trazer o Chris Busch já para começar a ter uma noção do que é a Sprint Cup. Bom, outra pergunta do Figueiredo aqui também: Chicago já mostrou que isso é possível. Vocês acham que algum Noce Chase Drive ganha alguma prova até o final do ano? Sim, o Clint Bauer está aí para vencer. Vamos colocar uma vitória do Clint Bauer aí, já que ele está mais próximo aí, o Clint Bauer. Ele deva vencer o Clint Bauer. Outro piloto aqui também que deva vencer para mim fora, que está no Chase também, eu apostaria o Jamie McMurray, que ainda temos Talladega, não podemos esquecer, né? E o Jamie McMurray, com certeza o Jamie McMurray é um piloto diferenciado, é um piloto que lá em Talladega, Super Speeder, ele possa realmente vencer aí, fazer uma ótima corrida. Um outro piloto também que está fora aqui, que eu apostaria em vitória também, seria o Brian Vickers. Brian Vickers também pode vencer, já pode vencer nesse final de semana, eu tenho certeza que ele vai fazer uma boa corrida e pode vencer esse final de semana também. E claro, não podemos esquecer do Kyle Larson, o Austin Dillon aí, que realmente estão aí para garimpar a vitória aí, se caso acontecer de cair no colo dele. Bom, A outra pergunta do Ricardo é a seguinte: com a ida do Ambrose para a V8 numa equipe da Roger Penske, podemos imaginar ele correndo em ótimo pela NASCAR? Sim, claro. Vendo o carro, vendo a oportunidade, tendo conflito de datas, até pode acontecer, realmente acontecer disso, dele fazer algumas aparições aí na Sprint Cup. O John Heck pergunta: alguma informação sobre o Paludo na NASCAR? Bom, o Paludo, a última informação que eu tive dele é que ele realmente estava vendendo as coisas dele, que é o trailer dele, essas coisas dele de corrida. Ele está com uma loja nos Estados Unidos, está com a vida tranquila. Até agora, por enquanto, só trabalha e corre atrás, e com certeza, de patrocínio para tentar pelo menos fazer algumas corridas em 2015. Mas até o momento, nada concreto, nada certo. Então vamos esperar um pouco aí o desenrolar do Paludo. Mas eu já creio já que começa a cair um pouco ao esquecimento do trabalho dele aí, e começa a ficar já um pouco mais difícil ele conseguir algum patrocínio para ele tentar fazer uma temporada completa já em 2015. Claro que essa é a minha opinião. Fora as que tem aí em cima, né, o Ricardo Figueiredo fala aqui que tem mais uma. Seria uma boa o Dever Rogers ir para o Will Edwards e o K.A. trazer o call shift dele da Truck Series? Eu acho que o K.Y. aqui deve ser o Kyle Busch. Bom, Ricardo, até seria sim uma ótima ideia, mas eu creio que a experiência do Dever Rogers, ele deva ficar ainda com o Kyle Busch, e trazer um Kyle Schiff lá do Truck Series para a Sprint Cup realmente é um pouco mais complicado, já que ser Kyle Schiff na Truck Series é uma coisa, ser na Sprint Cup é outra, porque o primeiro passo é que você preparar uma corrida para 150, para 250 milhas. 150 é muito pouco, mas você prepara uma corrida da Truck Series para 200 e 250 milhas. Já numa corrida da Sprint Cup, você tem que preparar a corrida para 400 ou 500 milhas. Então, assim, um Kyle Schiff com certeza apanha um pouco mais, sendo jogado, sendo empurrado lá para cima para a Sprint Cup, já que essa diferença aí, esse tanto de essa milhagem a mais aí, digamos que acaba dando um nó na cabeça do Kyle Schiff, e jogar assim de uma vez assim, acho que é um pouco cedo demais. E o Kyle Busch também realmente precisa ter um pouco um respaldo de um Kyle Schiff mais preparado aí, com certeza o Dave Rogers é um bom nome aí pro Kyle Busch. O Guilherme Gor Martins deixou uma outra pergunta aqui agora há pouco aqui, né, a sua terceira pergunta. E ele fala assim: a operação do 9 está comprometida com a saída do patrocínio indo para a Gibbs? Sim, está comprometida. Tanto é que já até saiu a notícia, já também agora há pouco, que a RPM vai dar mais atenção para o carro 43. O foco vai ser um pouco maior no carro 43. A STP continua no carro 43. O Eric Amirola continua no carro 43. E assim, eu vejo que esse carro 9 aí, esse carro 9, se continuar, vai precisar de um patrocínio muito forte, mas vai ser um carro mais para top 20, top 25, nada de carro que vai almejar alguma coisa tão alta assim, tipo um top 10 ou top 5 constante aí. Vai ser um carro para andar um pouco mais para trás, vai ser um bom carro para um piloto que está precisando de novos ares, pular para lá, para aprender um pouco mais aí. Então eu acho que esse carro novo aí vai deixar de ser um carro tão forte e para ser um carro mais comum, vamos dizer assim. Aí ele fala assim: pelo amor de Deus, a última coisa que eu iria gostar seria ver o raparigo da Nationwide subir. Deus me livre. Bom, eu não sei de quem ele está falando, não. Mas seria, eu acho que é do Ryan Blaine, não. Bom, isso eu não espero que ele esteja falando do Dylan Kwiatkowski. Eu não sei quem ele está falando, não. Mas enfim, eu já falei aqui, seria um bom carro aí pro Chris Buescher. O Chris Buescher vem mostrando um bom desenvolvimento na National Series. Eu acho que seria um bom carro pro Chris Buescher aparecer aí nesse carro aí e aprender um pouco mais aí o Chris Buescher. Eu tenho certeza que esse Chris Buescher ainda vai render boas capas de revistas ainda até o seu do, conforme desenrolar a sua carreira aí, mas claro que não pode faltar patrocínio, não pode faltar nada para ele poder dar seguimento ao seu trabalho. Bom, pessoal, as perguntas dessa semana foram só essas mesmo. Eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui. Só deixa eu dar uma olhadinha no Twitter para ver se tem alguma coisa, mas até o presente momento não tinha nada mesmo e ficou só essas perguntas mesmo. Pessoal, enquanto isso, eu vou tomar um pouquinho de água. Pronto, pessoal. Desculpa. Vamos agora então passar para o final de semana vamos passar para o final de semana, né? Onde que vamos ter duas corridas, vamos ter as corridas desencontradas aqui. A Sprint Cup vai para New Hampshire, carregando a Truck Series, a Sprint Cup, e a National Wide não vai para New Hampshire. A National Wide Series vai para o Kentucky, para a corrida que acontece sábado à noite lá no Kentucky. Eu dei uma corrida de olho aqui. Vai ser uma corrida bem interessante, já que os Cup Drivers dessa corrida não irão participar nessa corrida aqui. Então vai ser bem interessante. Claro, como sempre, todo mundo queria ver uma corrida só dos contenders. Então vamos ver quem vai ser o campeão da corrida, quem vai realmente vencer essa corrida aí lá no Kentucky. Então, só seguindo aqui, pessoal, a ordem aqui do final de semana aqui. Eu vou começar pela Truck Series, tá? Como aposta, depois a National Wide e a Sprint Cup. Antes, quero abrir um parênteses. O parênteses vai ser um pouquinho longo, mas quero abrir um parênteses aqui. A Ford, eu deixei até escapar, né? Devia ter falado isso no bloco passado. A Ford teve a sua primeira vitória em Chicagoland. A Ford nunca havia vencido lá em Chicagoland. Então, com essa vitória do Brad Keselowski no domingo à tarde lá, foi a primeira vitória da Ford em Chicagoland aí, pessoal. Uma formação bem, bem interessante aí pra vocês aí. Bom, então vamos então começando aqui. Tem outra também. A NASCAR Rally Modified Tour, aquela categoria que sempre corre com a NASCAR lá em New Hampshire, nesse nosso semana vai estar. A corrida acontece no sábado à tarde. Se eu não me engano, é um pouquinho antes da corrida da Truck Series. A corrida da Truck Series, que vai acontecer por volta de 2 horas. Ou vai ser antes ou logo depois. Isso eu não lembro, pessoal. Eu não lembro direito realmente como vai ser isso daí, não. Mas a corrida acontece no sábado à tarde junto aí com a Truck Series aí. Ou é logo após ou é um pouquinho antes. Bom, vamos então aqui ao entrelist da Truck Series. O entrelist da Truck Series, estamos com 30 truques inscritos. Infelizmente, faz um tempinho que nós não conseguimos completar aí 36 truques. Temos 30 truques só, estão inscritos aí lá em New Hampshire. E lembrando que o truque 74 ainda não tem um piloto definido aí que vai correr nesse truque 74 aí. Mas por ser um truque do Mark Hammer, deve vir algum piloto bom aí que deva aparecer nesse truque 74 aí. Bom, a corrida da Truck Series acontece, eu já falei aqui, só para reforçar, acontece no sábado à tarde a partir das 2 horas. Esse Green Flag deve vir por volta de 2h20 aí, mais ou menos ali, lá em New Hampshire da Truck Series. Bom, vamos lá. De diferente aqui, o Kelby Horrock vai estar no Truck Zero, no 00 vai estar o Cole Custer, vamos ficar de olho nele, que foi uma boa corrida no Canadá. Taylor Young vai estar no 02, John Stoller vai estar no 05. O BJ McLeod vai estar no 07, o Wade Black Jr. vai estar no 08, o John Hunter Nemechek vai estar no 8, troca lugar com o pai dele. O Brandon Newberry, Jennifer Jacoby vai estar no 10, e ela corre com o Chevy, né? O Chevy já desse ano aí, já, Jennifer Jacoby. O Timothy Pitt, Sally Whitkin, Joey Coulter, Ryan Blaine, Dwayne Kennedy, Cameron Harrell, Mason Mingus. O Justin Jennings vai estar no truck 36. O Eric Jones vai estar no lugar do Kyle Busch no truck 51. O Dale Wallace Jr. vai estar no truck 54. E Brandon Broome, Matt Kefton. Bom, pessoal, isso aí mesmo. Não tem nada de tão diferente aqui. É o John Hunter Metier que volta no Truck 08. E não tem nada de tão diferente aqui na Truck Series aí. Bom, eu vou fazer minha aposta. Eu vou postar no... Ah, tem sim, né? O Grail Gauden vai estar no Truck 20, fazendo mais uma corrida aí. O Grail Gauden aí no Truck 20. Esse piloto aí que é um piloto da KN, que já está só esperando a idade para poder subir para a Truck Series. Eu vou postar aqui, pessoal, vou fazer uma aposta um pouco mais conservadora um pouco. Então eu vou postar no Matt Crafton. O Matt Crafton, eu acho que enfim ele vai voltar a vencer aí, o Matt Crafton aí. Voltar a vencer. Ele que ainda tem vitórias esse ano, o Matt Crafton, mas já faz um tempinho já que ele não vence. A última vitória dele foi lá em junho, dia 6 de junho, lá no Texas. Foi a última vitória dele aí, do Matt Crafton aí. Então eu creio que ele realmente deva vencer aí o Matt Crafton essa corrida aí. Ele que é minha aposta para New Hampshire. Bom, falando da National Series, então já rapidinho, Kentucky. Corrida acontece 8h30 da noite, lá no Kentucky. O último vencedor aqui no Kentucky aqui foi o Kevin Harvick esse ano. A corrida aconteceu em junho também. O Kevin Harvick venceu. E lá no Kentucky temos 41 carros inscritos. Um carro não vai participar da corrida, um carro vai ficar de fora. E vamos passar aqui um entrelist aqui, pessoal. O Austin Tenney, ele vai estar no carro 5. Vai estar no carro 5 da Junior Motorsports. O Trevor Bench, Jeff Green vai estar no carro 10. Carl Long vai estar no 13. O Tanner Benny Hill. O Ben Hill vai estar no 17. O Justin Boston vai estar no 20, fazendo mais uma corrida aí no carro 20 aí, Justin Boston. O Chase Piston vai estar no 31. O Kay Connell vai estar no 33 da Richard Childress. O Matt Dimenito no 40. O Dakota no 43. O Ryan Ellis no 46. O Sam Hornish Jr. vai estar no 54. Derek Cope vai estar no 70. John Jackson no 72. Ross Stein vai estar no 80. Vamos ficar de olho aí que o Ross Stein fazendo boas corridas com esse pequeno carro da XJ Rattori aí. Então, fazendo boas corridas aí com um carro muito. Um time muito pequeno, uma garagem muito pequena. Então, Ross Stein fazendo, digamos assim, tirando leite de pedra, o Ross Stein. O Michael Wallace vai estar no 93. E é mais ou menos isso, pessoal. Não temos nada de tão diferente aqui também não, mas eu creio que nessa corrida aí no Kentucky aí, quem vai vencer essa corrida aí vai ser o Sam Hornish Jr. Ele vai, com certeza, ele vai dominar boa parte dessa corrida aí, mas no final quem vai vencer essa corrida aí vai ser o Chase Elliott. Ele que vai ser a minha aposta para a corrida no Kentucky no sábado à noite. Bom, então vamos agora passar então para Sprint Cup. Corrida acontece no domingo à tarde, largada por volta de 3h15 da tarde. A Silvana 300. Então, temos, se eu não me engano, temos 43 carros inscritos. Então, todos que estão inscritos aqui vão largar. Não vai ter nada de nenhuma surpresa aí. Pode até chover, mas não vai ter nada de surpresa de pessoa indo embora aí não. O último vencedor aqui em New Hampshire foi o Brad Keselowski esse ano. Venceu a corrida lá em julho, há pouco tempo atrás aí. E a Chevrolet, pessoal, a Chevrolet que desde 2012 não consegue vencer em New Hampshire. A Chevrolet, o último vencedor com a Chevrolet foi o Casey Kane em 2012. Então faz um pouco de tempo aí que a Chevrolet não consegue vencer. A Toyota tem 3 vitórias seguidas. Uma com o Danny Heller, uma com o Brian Vickers, uma com o Matt Kenseth. E o último vencedor, né, desse ano mesmo, corrida desse ano, foi o Brad Keselowski com o seu Ford, pessoal. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no entrelist aqui da Sprint Cup. Não temos nada de surpresa aqui, nada de tão diferente aqui. Austin Dillon, Duncan Mears, Biffle, o Cole Whip, Pomena, Warren Lima. O time Rio vai voltar no, vai estar no 32. Landokai, Caio, Dishnogba, Vickers, Michael Wallace vai estar no 66. Corey LaJoy, isso mesmo, pessoal. Corey LaJoy faz a sua estreia na Sprint Cup, vai fazer a sua primeira corrida. Corey LaJoy vai estar no 77. Naquele 77 do Randy Humphrey, que sempre está bem, bem baleado aí, até que fez boas corridas aí quando fez uma boa corrida quando o Nelson teve nele lá em Watkins Green. E é isso mesmo, pessoal. Nada de diferente aqui, não. Bom, seguindo um pouco a linha de pensamento, quem vai ser essa corrida pra mim aí vai ser o Joey Logano. O Joey Logano vai colocar essa corrida na conta e vai também se autoclassificar já pensando já no próximo corte que vem depois de Dover lá para Kansas, quando começa os 12 contenders. Então, para mim, quem vai vencer essa corrida aí vai ser o Joey Logano. Bom, pessoal, o exercício aí de aposta minha aí já foi completado. Só para passar aqui umas notícias aqui bem rapidinhas aqui, que acabaram de sair aqui. A Joe Gibbs anunciou seus patrocínios. Eu já até comentei essa notícia aqui, né, durante o podcast aí no meio aí. Mas a Joe Gibbs anunciou alguns sponsors, né? Creio que a FedEx e a AM já esteja certo, mas anunciou aqui o patrocínio, revelou o patrocínio do carro 19, que é Stanley. Vai estar 19 corridas como primário sponsor, né, no carro 19, a Stanley. E a DeWalt, né, vai pular para o carro 12, pula para o carro 20. Vai estar 6 corridas com o mais quente no Toyota 20 aí, a DeWalt. Então eu acho que foi uma boa aposta aí da Stanley, da DeWalt, por serem dois carros bons, e são patrocínios que estavam lá no carro novo aí meio perdido aí. Então agora parece que vamos torcer também que eles consigam engrenar um pouco aí. Uma outra notícia também que eu já havia comentado aqui, a RPM vai direcionar todas as forças no 43. Claro que o anúncio saído do Marcos Ambrosi, né, e dos outros patrocínios, eu creio que a RPM vai focar um pouco no 43 aí, para fazer um carro 43 sendo mais campeão. E o carro 49, carro 9, como eu já falei, o David Wigan e Sam Hunt Jr. são os que estão na luta pela essa vaga aí, que vai ficar aberta para 2015. Outra notícia também, o Tony Stewart está indo a júri ainda, o caso lá do o Kevin Ward lá Jr. não foi sanado ainda, ou seja, o Tony Stewart deva ir para o grande júri, né, que é uma colocação inglesa dos Estados Unidos lá, que é, depois eu tento explicar para vocês, mas são vários juízes com marcas diferentes que vão estar ali julgando o caso do Tony Stewart ali. Nós vamos ver os fechos dessa história para ver realmente o que vai acontecer por Tony Stewart depois daquele incidente lá onde acabou coletando o Kevin Ward Jr. Bom, pessoal, de notícia mesmo, é isso mesmo, né? Tá tudo. O resto vai ser um piloto que conseguiu patrocínio ali, outro aqui, uma troca aqui, outra ali, mas nada de tão expressivo não, pessoal. Bom, então vamos encerrando então a nossa 55ª edição. Desculpa mais uma vez, pessoal, pelo atraso, mas acabou o Pedro, foi avisar hoje que não podia, e acabou ontem, né, que não podia ontem, deixou para hoje, acabou chovendo lá, não pôde participar com a gente. E o Elião, perdido no meio dos livros aí, daqui a pouco ele vai entrar dentro de um livro aí, o meu amigo Hélio Lima aí. E quero agradecer o Elião também por ter postado para mim o shoutout do Danny Hellen, que o Danny Hellen faz anualmente aí esse shoutout aí. Parabéns à organização do evento aí. Que eu vi o vídeo, né, que o Hélio passou para mim. Com certeza foi uma boa corrida. Logo nas primeiras voltas tivemos vários carros envolvidos. Realmente deve ter sido uma noite muito longa, já que como o vídeo é sempre editado, né, eles editam esse vídeo aí. Então não dá pra ver realmente o tempo que demorou a acontecer a corrida. Mas foi uma corrida muito boa, uma corrida bem movimentada, né? Aconteceu lá em South Boston. Mas realmente Quem não viu esse vídeo aí, procura no meu perfil que vai ter lá no perfil do Hélio. Bom, pessoal, vamos então encerrando a edição. Para nos encontrar, falar com a gente aí é muito fácil, né? Tem o Big One Brasil, tem a Nascar Home Tech no Facebook, tem também a 10 Ways no Brasil também, onde eu atualizo também todas as notícias lá também. Pode, quiser mandar alguma pergunta lá também, pode deixar sua pergunta lá. Se quiser falar com a gente, pode deixar lá o recado. Ou no Nascar Home Tech, ou lá no 10 Ways no Brasil. E os outros caminhos para falar com a gente também, né? Que é o Twitter. O Twitter é arroba Leoguinho, o meu. Arroba Hélio Lima. Hélio underline Lima 42. E o nosso amigo Pedro Mugarte, que é arroba Pedro Mugarte. E tem também o pessoal, que se vocês quiserem falar com o pessoal do Big One Brasil, é arroba Big One Brasil. Esses são os nossos vínculos, nossos veículos para você comunicar com a gente também. Pessoal, quero agradecer a todos, pedir mais uma vez desculpa, pessoal, pelo atraso do podcast, também mais uma vez estar aqui sozinho aqui, mas eu creio que semana que vem vamos torcer para estar o trio completo e não só eu aqui sozinho, um single car, parecendo os Call of Duty antigamente. Pessoal, boa semana a todos, um bom final de semana, com certeza muita movimentação, não perca a corrida da Truck Series, não perca a corrida da Nationwide Series, onde não tem nenhum Cup Drive, enfim, todo mundo quer ver isso. E não perca domingo a Sprint Cup, que vai ser uma corrida com certeza para arrebentar, já que se adequando a essas novas regras aí, eu creio que eles vão querer realmente estar dando melhor lá para garantir uma vaga já para o próximo corte, que vai ser lá após a corrida de Dover. Pessoal, um abraço, boa semana, fica com Deus, até logo, pessoal.